você nem telefonou. Mas por os amigos soube que você chorou. Saiba, meu benzinho, que também muito chorei. Todo pranto dos meus olhos por você eu derramei. Novamente te abraçar assim, como era antes, a alegria renascer em mim. Separação foi uma coisa que eu nunca imaginei. Todo pranto dos meus olhos por você eu derramei. Soube que você chorou. Saiba, meu benzinho, que também muito chorei. Todo pranto dos meus olhos por você eu derramei. Sonho um dia novamente te abraçar assim, como era antes, alegria renascer em mim. Separação foi uma coisa que eu nunca imaginei. Todo pranto dos meus olhos por você eu derramei.